Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Salve, Diabo! Sou Emis, o nome de uma voz de Salinas, a roupa da irmã da roupa de Candes do Xibu! Mai, ma, foi, pata, jina, cuti, o guimado, só no cuti, de cinema, tá? Salve, cheque, já no tempo! Mistal, pai, cheio, já no negócio de lotando, xilecazinho! Canelada! Canelada! Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Nem tantas caneladas, porque estamos falando de Lost, estamos no meio do episódio especial em duas partes de Lost. É verdade. Vamos ler e-mails complementares de coisas que a gente não falou nessa segunda parte, que tem relação ao que a gente falou na primeira, então vai ser bem bacana. Mas antes, recadinho. Zona de spoilers, já falamos, tá aqui a novíssima atração do Jovem Nerd em vídeo, ela vai ficar mais motherfucker ainda, podem isso, ter certeza. Não custa repetir. Você assine o nosso canal no YouTube, se for usuário do YouTube. Exato. É só entrar lá e clicar no inscrever-se. E a vantagem de ser assinante do canal do YouTube é que você, às vezes, está lá e, de repente, tum, aparece um vídeo novo e você recebe, vê antes de todo mundo. Exato. Né? Além disso, temos uma novidade espetacular que as pessoas pediram e nós já atendemos. Sim. Foi, na verdade, mais simples do que a gente esperava. Exato. A versão to go do Zona de Spoilers. Ou for trip. Isso! Pra viagem, mobile! Se você usa o iTunes, você vai lá e clica aí no post, no ícone assinar o iTunes. Isso, tem um ícone vermelho bem grandão, você clica lá. That's what you said. Você clica e ele já assina direto no seu iTunes, não tem trabalho nenhum. Mas se você tem algum outro agregador de feeds, você abaixo tem um link em texto onde você clica e é agora. Agora usamos o Yahoo Pipes pra, né, centralizar todos os nossos feeds. Então você clica ali e aí você pode dali adicionar qualquer agregador. Seu do Google Reader ou Net Vibes ou o que for. Se você assinou nosso feed do Zona de Spoilers semana passada, presta atenção que mudou. Mudou, então dá uma conferida e vê se você tá com o feed correto. Exatamente. Beleza? Assina de novo. Além disso, você pode simplesmente fazer o download do arquivo MP4. Isso. Arquivo MP4 que é gerado pelo próprio YouTube, então ele já, né, teoricamente deveria funcionar no seu celular. Se não funcionar, te vira. Não, mas avisa, sabe, milhões de pessoas não funcionou. Certo, tá, se beleza. Um ou outro não funcionar, agora. E não adianta reclamar, ah, eu quero em high definition de 720 por não sei quanto, não vai rolar. É, esse é o formato pra você levar. Exato, a gente não vai fornecer formato, sabe, não há banda que aguente isso. É, exatamente. Então você quer ver o formato high definition, você vai lá no YouTube. Exato. Agora falando em feed, meus queridos assinantes do feed. Agora é uma parada meio tensa, né? É, agora é mais tenso. Então bota uma música assim de... De tensão no ar. Queridos assinantes do feed do Nerdcast. Antes de mais nada, a gente já pede desculpa. Já pedimos desculpa. Mas o feed do Nerdcast vai mudar. Atenção, você que é assinante, que baixou 160 e tantos Nerdcast pelo seu feed. 171 hoje, na verdade. Ah, se você contar os A e B. Exato. Vamos ter que fazer essa mudança, é uma parada técnica, a gente tentou impedir, mas não deu, vai ser melhor a longo prazo para todos nós. Então o feed do Nerdcast vai passar a ser também gerenciado pelo Yahoo Pipes, ou seja, se mudar no futuro, você vai ter aquele endereço do Yahoo Pipes e não vai ter que se preocupar. Mas hoje a gente usa o endereço do WordPress, hoje, digo, na data de publicação desse Nerdcast. Se estiver ouvindo no futuro, ignore. Então, preste atenção, vamos fazer uma mudança lenta. Na verdade, a mudança não vai ser lenta. Os avisos é que vão ser. É. Não vai ser hoje, nem agora. Nós já estamos preparando o seu espírito. Exato. Então, preste atenção. Semana que vem, no próximo Nerdcast, fique de olho, porque a gente vai dar um novo feed. Você já pode assinar esse novo feed. É o que vai acontecer. Durante um período, os dois feeds vão funcionar em paralelo. Exato. Na verdade, o feed atual, ele, em um momento, vai deixar de ser atualizado. Exato. Mas a gente vai avisar lá. A gente vai avisar. E aí, a partir desse momento, a gente vai trabalhar só com outro feed. Exato. Então, agora vai ter dois. Por enquanto. É. Isso é pra ser uma mudança definitiva. Definitiva. Pra não ter que acontecer isso mais uma vez, porque já tiveram outras vezes de mudança de feed. Já, é um saco essa porra. É foda. Então, essa é pra ser a mudança definitiva dessa. Exatamente. Então, galera... A não ser que o Yahoo... Porra! Caraca! outro recado, muitos e-mails com elogios, Azaghal. As pessoas elogiam muito, a gente está recebendo centenas de e-mails, literalmente centenas e centenas de e-mails por semana, e estamos começando a ter que entrar no esquema da Xuxa. Esquema dos trapalhões. Antigamente, cara, sério, dava pra ler todos e a gente fazia a seleção. Agora, infelizmente, tempo não tem como criar. É muito e-mail pra ler em pouco tempo, então a gente tá tendo que sortear, jogar pro alto. Então eu vou dar a dica pra quem quer ter maiores chances de ter o e-mail lido no Netcast. Tópico do e-mail, relevante e objetivo. Exato. Então se você vai falar sobre Lost, teoria sobre viagem no tempo, coloque Netcast tal, Lost, viagem no tempo, teoria, explodir cabeça, qualquer coisa assim. Exato. Pra gente, ah, é beleza, isso aqui é interessante. Segundo, no texto, seja sucinto. Sim. Mega sucinto. Não fique dando rodeio cheio de data venha e, sabe, vai direto ao ponto, porque se abrir o e-mail e for uma mancha de texto gigante... A gente passa porque não vai ter como ler no programa. Tipo, assim, deve ser muito frustrante pra pessoa que escreveu, gastou um tempão escrevendo, com maior paixão, com maior carinho e tal, e não dá tempo da gente ler. É muita coisa, entendeu? Terceiro, coloque seu nome, sua idade, seu local de residência, cidade e profissão. Isso. Senão a gente não vai ler. Vamos avisando. E muito obrigado a todos os elogios que a gente recebe toda semana. A gente não responde porque não dá tempo. A gente tenta responder o máximo possível. Não. A gente poderia fazer aquelas respostas padrões, mas é caído, né? Aquele robô. Obrigado. Obrigado por ter escrito para o Nerdcast. Whatever isso, né? A pessoa, assim, a gente tá agradecendo aqui nós. Exato. Ó, obrigado, sem robô. Mas não dá pra responder todo mundo. Então a gente agradece de coração todos os elogios, o carinho que a galera manda pra gente por e-mail. É mais fácil falar pelo Twitter. Ou pelo Twitter, né? Se a pessoa quiser só falar oi, tudo bom? É só assinar o nosso Twitter. Seguindo em frente, canelada, que eu sabia que ia acontecer. Marcelo Tekken mandou, Jesus não era marceneiro, e sim carpinteiro. E qual é a grande diferença entre o marceneiro e o carpinteiro? Olha, eu vou te dizer que eu não sei. Então. Não sei. Mexe com madeira. Certo. Os dois. Tá bom. Tá bom, mas então... Marceneiro faz móveis e o carpinteiro escultura? Será que é isso? Não sei. Primeiro e-mail, Caio Daprile, 22 anos, publicitário, São Paulo, SPO. Mandou o header certinho. Muito bom. Excelente Nerdcast, blá, blá, blá. Os de Lost são os melhores, blá, blá, blá. Pro inferno, os chatos que reclamam, cadê o Nerdcast de Lost? Se possível, falem sobre a excelente iniciativa da ABC para essa quinta temporada, que foi fodástico, o Lost Untangled. Conhecem? Não. Eu não conheci, mas são resumos dos episódios feitos com maquetes, fotos em recortes e action figures da McFarlane Toys, engraçadíssimos. E eles fizeram aquele, ele tá falando que eles fizeram o Untangle do episódio final da quinta temporada. Certo. Vale a pena mencionar, clique aí no post, tem o link, veja apenas se você viu a quinta temporada, porque senão não. É uma loucura foda. Mas vale a pena, um trabalhão muito bem feito, cara. Alberto Yamamoto, 28 anos, sou consultor de TI, São Paulo. Os consultores de TI estão com tudo. Estão demais. Quanto mais penso na série, mais me convenço que realmente o paradoxo do tempo utilizado é o do futuro imutável. Eu também concordo. Eu também não sei. Isso porque ocorreram diversas situações que deveriam ter alterado a realidade, mas sempre ocorreu uma correção. Exemplos disso são Ben não ter morrido pelo tiro do Said. Não tinha como morrer, senão o universo explodia. O Michael não ter conseguido se suicidar antes da viagem. Não tinha como, senão o universo explodia. Ainda digo mais, o Charlie ter morrido. O Charlie ter morrido. Porque, na verdade, o Desmond, que eu falei que tem um negócio com o Desmond aí. O Desmond tem um negócio. Ele percebia que o Charlie ia morrer e impedia. Mudava aquele contínuo espaço-tempo. Certo. Toda vez que ele ia morrer, o Desmond tentava impedir. E aí ele ia, eu vou matar esse adotado. Eu vou matar, ele tem que morrer. Você vê que o Charlie, desde a primeira temporada, tava nessa. Ele morreu na primeira temporada e o Jack ressuscitou ele. Exatamente. Mas reanimou, o que... né, no caso. Reanimou, exato. Segundo o paradoxo do tempo alterável proposto por Isaac Asimov no livro O Fim dos Tempos... Você leu, Jovem Nerd? O Fim dos Tempos, não li. Absurdo. A realidade se altera no exato momento em que você decide alterá-la. Desta forma, creio que na sexta temporada podemos testemunhar algumas novidades. Uh-huh. Em qual temporada isso não aconteceu, né? A cadeia de eventos que irá resultar na volta ao ponto inicial da série é uma delas. Eu acredito, é possível. Com certeza. Eu, cara, estou relutando para conseguir aceitar que eles vão voltar pro início da série, cara, sinceramente. Mas vamos lá. Vamos saber quais são os personagens que desde o primeiro episódio já sabiam de tudo que iria acontecer. Certo. A gente já sabe alguns. O Ben sabia que o avião ia cair, não sabia? Não sei. Estes personagens terão sobrevivido a tudo, o que significa que eles coexistirão com eles mesmos. Isso se eles não forem atirados pro presente, né? Forçando-os a se esconder. Entendeu? Entendi. Interessante. Tá. Talvez eles sejam o povo invisível que sussurra na floresta. Mas, peraí. Estão escondidos só. Sussurrando de longe na floresta? São os Super The Others. As pessoas deslocadas no tempo são os The Other Others. Caralho! É possível! Olha a vitória do The Other Others aí! Não vou desistir dela. Talvez essas pessoas tenham controlado, inclusive, os The Others. Putz, grilo! Para que eles tenham se comportado da forma como se comportaram no início da série. Ó. Que eles ficavam pagando de mendigo, de barburu, lembra? Aham, aham. Agora, a melhor. Alguns desses sobreviventes do tempo que agora sabem de tudo podem ter se misturado aos que ainda não viveram nada. Ou seja, talvez em alguns momentos tenhamos visto o Ben ignorante do presente. Aham. Talvez em outros tenhamos visto o Ben do futuro que sabia de tudo. Ué, mas com a mesma idade? A idade pra mim nem me incomoda, a roupa que é o problema. Né, cara? Eu sou um grande mágico. Azul! O Ben vira a esquina, aparece o outro Ben, sabe? Uhum. Não, nada disso, levem pra lá, sabe? Contra a roupa. Eu não entendi só isso. Qual é o Ben que tá convivendo com ele mesmo? Não tem. É, o que ele quis dizer, a teoria dele, é que o pessoal ficou deslocado no tempo. Mas, então eles voltaram pro início, eu acho que a ideia dele é essa. Eles voltaram pro início, viram o avião cair, viram tudo começar a acontecer. E eles, deslocados no tempo, começaram a agir na surdina. Mas isso só se acontecesse como aconteceu no início da temporada, que eles estavam indo pra lá e pra cá. E o Sawyer viu a Kate recém-chegada na ilha. É, o que a ideia dele é que no final da Lost, na sexta temporada, eles vão estar nessa situação, só que fixos, não vão pular mais, entendeu? Quando eles verem eles mesmos, eles não vão sair dali, eles vão estar ali sempre. Você tá dizendo que todo mundo vai ser deslocado temporalmente para o início? Não, todo mundo não, alguns só. Vão ser deslocados temporalmente para quando o avião caiu? Não sei para que momento, mas então, é o que ele acredita. É que é parada. Ele termina dizendo que isso levou uma infinidade de possibilidades que fizeram muito sentido e talvez não. Como todas. Tudo faz muito sentido, ou talvez não. Ana Schmitz, 20 anos analista de sistemas, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Li num blog que a estátua do Jacob representa ou é semelhante à deusa egípcia da fertilidade. Taweret. Exato. Certo? Certo. E o que a gente não falou é que esses dois seriam duas divindades egípcias, que o Evil Jacob seria o Seth e o Jacob seria, sei lá, Horus ou qualquer coisa, que vivem brigando e tal. Inclusive o Seth matou o outro com uma facada, então tem todo um paralelo aí egípcio. E não tem como negar que essas coisas egípcias estão aí na série desde o início. Certo. Inclusive na escotilha, quando eu tava dando piti lá. Sim, no, sim. Né? Tinha lá aqueles símbolos malucos. O que é muito bizarro. Porque a Dharma tem alguma coisa a ver com isso, né? Por que a Dharma colocaria símbolos egípcios quando o negócio zera? Vai entender, né? Bizarro. Quem sabe na sexta temporada. Thaís C. Minha teoria é sobre o Alpert. Ou Ricardos. Ricardos. Achei ótimo, Ricardos. Porque, afinal, ele mandou o Ben e o Locke numa cabaninha maldita que não é o lar do Jacob. É, a cabaninha não era. Por que ele fez isso durante todo esse tempo? Eu acho que ele não mandou porra nenhuma. Eu acho que o Ben que inventou que ia lá falar com o Jacob pros outros The Others. Porque... Você acha? Eu acho que sim. E o Richard que sabia de tudo? Ele deixa maluco ir onde ele quiser. Não, mas o Ben não ia tipo... O Richard vai saber que eu não tô indo lá, porque ele sabe onde é o lugar. Ah, não sei, cara, mas... Bem, vamos continuar aqui, meu. Ricardo sempre soube o que ficava sobre a sombra da estátua. E, portanto, também deveria saber que na cabana estava o inimigo de Jacob. Certo. Porque era isso que o pó das cinzas impedia de sair. Teoricamente. Ou não. Né? Não sei. Mas agora, uma coisa legal sobre esse inimigo de Jacob, a gente passou esse episódio inteiro sem saber o nome dele, falando. Tem quem acredite que ele é Esaú. Aham. Que que é o irmão de Jacó na Esaú. Bíblia. Esaú? Não sei. É, Bíblia é complicado, né? Irmão de Jacó. É isso. Muito... É how convenient, né? O cara pega Jacob, vai na Bíblia. Mas eu acho melhor do que Seth. Mas, pô, os caras estão cheios de símbolo egípcio lá em volta deles. Ela continua. Se o Ben foi o líder dos outros por tanto tempo, por que não mandá-lo para Estátua, onde pelo menos ele estaria livre de qualquer influência negativa do inimigo? Aham. Esaú ou qualquer outro nome que seja. Por que não impedir o Loki de entrar em contato com um outro? Com o Evil. O de preto, que a gente não sabe se ele é Evil. Aham. Por que, ela diz, Thaís. A teoria dela. Ricardos é o maior mind gamer de toda a ilha. Ele conseguiu enganar o Jacob. Oh. Durante todos esses séculos, fingindo que era seu amiguinho, mas esperando por sua morte. Convenhamos que ele deve estar mega master entediado depois de 200 anos na ilha, só com algumas saídas ocasionais. Deve estar cansado de ser o conselheiro de ninguém quem ouve. É verdade, cara. O que ele quer é matar Jacob, Saul, Esaú, Seth. O inimigo ou de preto. E matar os dois, é isso? É. E assim virar o líder supremo dos The Others. Nossa. E lucrar com as propriedades da ilha. Porra, não, aí é demais. Cara, mas acho que é o que mais movimenta um ser humano, é dinheiro, né, cara? Mas tá bom. Se o cara ele ficou imortal graças ao Jacob, ele pode, né, fazer um plano pra ficar, virar um, sabe? Eu já levaria pra um lado mais romântico dele, querer morrer. Ah, não, ninguém quer morrer. Jacob já foi, ela termina concluindo. Agora ele só precisa, o Ricardos, usar os outros Losts, que provavelmente voltarão para 2007, acredita ela, para acabar com Esaú Theth, ou de preto. Que o último, a última temporada vai ser o embate dos mortais com o último deus. Todos aí. Eles contra o Evil Lock. Caraca, vai ser alguma coisa, hein? Vamos esperar. Vai ser um circo, né, cara? E Lost, como diz no clipe lá do Lost Untangled, tudo se resolve na violência. É verdade. É verdade. Vamos voltar para mais teorias malucas de Lost, quinta temporada. It's nice to see you again, John. Do I know you? Yes. I understand you being confused. Imagine how I feel. I met you when I was 17. Now, all these years later, here we are. You look exactly the same. Who are you? My name is Charles Widmore. Paramos de falar no último episódio sobre Widmore. Como é que ele saiu da ilha e virou trilhardário, cara? O que, que ele fez pra enriquecer daquele jeito, bicho? Pra virar um mega poderoso que pode tudo? Cara, eu me pergunto mais. O que aconteceu com aquela cabeleira toda dele, cara? Eu me lembro que há não muito mais que 10 anos, você também tinha uma bela cabeleira. E você também, meu amigo. Eu tenho que dizer que a minha franja tá resistindo, hein? O João Paulo não é o único, cara. Franja dele começa na nuca, mas existe. O Tucano nas fotos do casamento, cara, parece que tá de quipá. O Widmore, realmente, a gente achava que era um grande, né, empresário. Evil. Sinistro, né? A menção do nome Widmore me causava, ainda mais que eu li Bad Twin. Então, pra mim, Widmore era sinônimo de, sabe, tudo de ruim que tivesse pra acontecer. Exato, né? E aí a gente acabou descobrindo que ele... Não só era um The Other, olha aí, como ele era o líder dele. Ele não era o líder, né? Ah, não, ele não era o líder, não. O líder era a mulher dele. Verdade. Não, ele foi líder também, não foi? Não. Ele comia a líder. Ele era o primeiro damo. A líder isso. Era a mãe do Faraday. Não, ele era líder, cara. Não era. A mãe do Faraday era chefe. Era líder. Era líder. Mas o Richard falaram, vamos salvar a nossa líder. Sim. É, isso aí. Mas ele, quando foi banido, ele foi com ela? Não, ele foi banido sozinho. Ela ficou? Não sei, não mostrou. Não mostrou, né? Mas ela não foi com ele, isso é certo. É, não então, foi com ele. Mas então, ele foi banido, a gente viu, foi banido como um homem adulto já. E quando chegou no mundo real, pum, o cara jogou na Mega Sena e pronto. Ele nasceu na ilha? O Widmore? Não sei. É, não sabe-se. É, então, ele podia ser mega milionário e ter ido pra ilha. Ah, então ele herdou voltou, a porra. Herdeiro, voltou e talvez. Eu acho que ele saiu da ilha... e que ele tinha alguma espécie de conhecimento. Ah, eu já sei, cara. Tu falou tudo, agora me veio à mente. Ele saiu da ilha e ele tinha ido pro futuro e pegou um almanaque de todos os resultados. Tá bom. Tá bom. E o verdadeiro nome dele é Biff. Isso mesmo. E a outra pergunta, o Faraday nasceu na ilha ou fora? Tu sabe, a mãe dele tava grávida. Bem, na, cara, na época. Um não, pulso eletromagnético foi... daquela magnitude no final da quinta temporada, ele nasceu naquele momento, né, cara? Acho que ele nasceu na ilha porque parece que o Widmore foi expulso da ilha justamente porque teve filho fora da ilha. É, ele tinha outra a família. Penny. Isso, a Penny. A Penny. Exato. Ué, a Penny é irmã do... A Penny Bolt. Ah, então ele era um entre e sai foda. Todo mundo é entre e sai. Nem todo mundo. Ah, mas cara, quem é ele, a chefão ali que anda de cavalo com cabelos ao vento, pode sair e entrar quem quiser, né, cara? Tá bom. Aí naquele momento eles já estavam com o submarino, né? Já tinha o submarino, sim. O Richard saía da ilha quando o Locke era moleque, cara. Quando o Locke nasceu, não, o Richard foi lá fora. Eu tava na cabeça que ele saiu da ilha jovem, mas ele já saiu da ilha com o ator que faz o Widmore velho. Isso. Só que um pouco mais jovem, né? Isso. Então ele teve uma experiência de vida toda lá e fora da ilha também, né? Então ele já era rico. Não, não se sabe se ele já era rico. Ah, tinha que ser, cara. Impossível. A ilha tem mil recursos. Você vê que o Ben e os The Others têm grana pra caralho. Tem aquele Instituto Mítelos. O Mr. Friendly saía e ia lá com os namorados dele pra coberturas em Nova York. Exato. Era uma esbanjação do cacete, cara. Exato. Ia pro Waldorf Astoria com o modelo brasileiro, não é? Isso, exato. Então eles tinham grana. Eles usavam alguma coisa da ilha, certamente, pra ter recursos, né, cara? É, provavelmente. Então a ilha provém algum conhecimento a eles pra ter esses recursos. Ah, sabe aquela... Quando eles puxam o pai do Locke pra dentro da ilha, eles uh-huh. falam que tem uma caixa mágica? Isso, o Magic Box. O Magic Box também deve trazer dinheiro, moedas de ouro. Ou seja, o FBI tá e a Interpol estão atrás dele por falsificação de dinheiro. O Magic Box é uma maquininha de dinheiro que fica rodando lá. Qualquer hora a Interpol vai tentar lá na ilha e prender todo mundo. Vai, terminar que nem Monty Python. Essa parada do Magic Box, né, cara? Tava falando com o Locke como se o Locke fosse a criança de 4 anos, né, cara? Exatamente. Vou fazer uma Magic Box. Exatamente. Não, mas beleza, mas como foi? Pegaram ele, o pai dele, no submarino e trouxeram? É, exatamente. Pegaram, enfiaram a porrada, pode bater mesmo. Jogaram no submarino e trouxeram, cara. Foi, tanto que ele achou que tava morto, né, ele fala. Inclusive, fala em enfiar a porrada, eu lembrei de um negócio aqui que é uma outra coisa da série que tá aí com um mistério não revelado ainda. Ah. Que os The Others eram super The Others. Era um soldado universal a parada. Ah, é? Porque o Ethan é mega forte, né? Não, e a Julia Ben também. Saiu enfiando porrada em todo mundo. Depois ele começou a apanhar que nem um cachorro, mas antes ele enfiava o cacete. Bateu no Sawyer, bateu em todo mundo, cara. O Ethan e o Goodwin. Isso. Lembra quando o avião caiu? É. O Ben fala, olha, corre ali 500 quilômetros à direita, você corre 1000 pra esquerda, amanhã eu quero relatório às 7 horas na minha mesa. Exato. E os caras vão sem parar, cara. É, tem um soro de super soldado aí, sim, que tem que ser explicado. What lies in the shadow of the statue? Ele é Queen's Omnes Arwave. Alguém sabe quando o Henry Gale chegou na ilha? O verdadeiro Henry Gale? É, ninguém sabe, mas ele veio com o balãozinho da Widmore, né? É, ele foi patrocinado pelo Widmore. Se o balão era da Widmore, né, cara? Sim, sim, sim. Duvido que o Widmore venda balões também, né, cara? Não, tô dizendo o seguinte, ele não foi a serviço da Widmore, ele era um maluco que tava patrocinado pela Widmore. Ah, o Widmore botava o dinheiro lá pra tentar achar a ilha, né? Mas vai, meu filho, vai viajar de balão pelo mundo. Isso que é uma parada bizarra. Quando o Widmore pega o Locke, quando o Locke vai lá e gira a roda, vai para lá na Tunísia, o Widmore que salva ele. Ele acorda no hospital e tá lá o Widmore. O que acontece? Isso é uma parada interessante, porque quando o Ben girou a roda e saiu da ilha, uh-huh. ele apareceu no mesmo lugar que o Locke apareceu, e aí vieram aqueles beduínos, isso. e ele matou os beduínos e tal, e beleza. E aí, quando o Locke fez isso, o Widmore tinha detectado alguma coisa ali, porque aí já tinham câmeras naquele local pra ver quando alguém ia sair da ilha de novo. Sim. Então, acho que depois da saída do Ben... Ele viu que era ali. Ele conseguiu estabelecer que ali era um ponto de... Ele fala pro Locke, ali é a saída. Exato. Então a saída é fixa. Tanto que eles testaram aquilo num urso. Isso foi encontrado na Tunísia. A Dharma, ou testaram ou aconteceu por acaso, mas a Rock Dennis encontrou um urso com a coleira da Dharma. O urso já girou a roda do Conan. É isso? Sei lá. Mas o urso era treinado pra isso, né? Não foi isso que ficou... Que é a teoria mais aceitável de por que, que eles tinham o urso polar? Porque ali era muito frio, onde rodava a parada, e eles treinaram o urso pra rodar o... Caraca! Parabéns, cara. Cara, quem foi que ensinou o urso de 2 toneladas a descer aquela escadinha, cara? Nossa, essa foi boa, hein? Claro que não, cara. É boa. Claro que é válido. É boa. Foi isso que ele andou falando. Essa é a teoria mais aceita, cara, de por que, que era um urso polar. Ah, não, cara. Peraí. Vocês estão me dizendo que os caras se davam ao trabalho de terem ursos polares numa ilha tropical pra quando precisar, vai que um dia eu preciso. Exatamente. Né? E aí eles traziam um urso na coleira, jogavam um peixe de biscoito lá embaixo, o urso descia, via a roda e girava? É isso que vocês estão me falando? Exatamente, é isso que eles estão falando. Cara. Você não viu na jaula aquele negócio de treinar ali pra apertar o botão? É, eles treinavam o urso, pô. Olha aí. Ai, cara, puta que pariu, cara. Porque quando eles estavam treinando os ursos, eles não tinham casacos. Aí eles conseguiram os casacos e desencanaram dos ursos. Sei lá, cara, mas vai. Garoto, pra que eu vou sentir frio se eu posso treinar um urso polar pra fazer essa porra? Caraca. Não tô fazendo nada nessa ilha mesmo, pô. Vou pegar um urso polar e vou treinar ele aqui. Essa parada deve ser um choque térmico do caralho. Tu sai do Polo Norte e entra na Tunísia, né, cara? É, porra, meu irmão. Tu vomita e passa mal por causa do choque térmico, não é pela viagem, não. O Loki é cascudo mesmo, porque ele não tava tão agasalhado quanto bem, não, né, cara? Voltando, o Edmund, mas ele passou a saber da saída depois do Ben, então. Antes do Ben, ele não sabia. Eu acho que não. Acho que ele sabia que existia um ponto de saída. Eu antes acreditava que ele tinha girado a roda e tinha saído. É, a gente achava. Mas eu acho que ele não sabia, e aí ele lá com os aparelhos dele de medição do Industrias Widmer, conseguiu detectar uma variação energética na Tunísia e falou, é aqui, vou esperar porque alguém vai sair daqui. Ou porque o Loki vai aparecer e tem que sair da ilha e qualquer coisa, historinha da carochinha do futuro. É. O que leva uma teoria interessante. Por quê? Para pensar. O Ben chegou lá pro Jacob, what about me? What about me? Uh-huh. E o Jacob, whatever, what about you? Né? Uh-huh. E o Widmer, quando ele encontra o Loki, ele foi expulso da ilha, né? Quem passou a ser o líder depois... Mas ele foi expulso da ilha pelo síndico, né? Não tem nada a ver com o Jacob. Foi o Ben... Questionou as regras dos The Others. Não, o Ben fez um Mind Games pra expulsar ele. Exato. Então, depois o Ben passou a ser o líder, não foi? Foi, foi. Então... O que a gente não sabe é se isso foi ordenado pelo Jacob ou não. Não, não. Olha só a minha teoria, preste atenção. Com certeza não. Preste atenção. Quando o Widmer fala com o Loki, quando o Loki saiu da ilha e tá lá no hospital cuidando da perna dele, ele fala o seguinte... Tem uma guerra chegando. E se você não voltar, o lado errado vai vencer. E aí você pensa assim, pô, o Jacob nunca deu atenção pro Ben. E se o Widmer é que tá do lado dos good guys mesmo? Do lado do Jacob, eu digo. O Widmer é filho da puta do mesmo jeito, cara. Porque ele fez o Desmond ficar olhando o uísque de 150 milhões de dólares. Ela foi fora. E falou assim, ó, o que você ganha durante um ano não paga um gole aqui. É o merda. É o merda. Merda! com a voz do Pereio, né, cara? Mas então, isso que eu tô falando, será que o Jacob e o Widmer estão do mesmo lado? O que o Ben fez não era o que a ilha queria, ele manipulou todo mundo pra que o Widmer saísse e ficou lá sendo o líderzinho deles e o Jacob não tava nem aí pro Ben. Agora, um detalhe. Não, o Jacob não tava nem aí pra ninguém, né, cara? Porque ele deixou a situação. Não porque... tava, não. Ele não tava nem aí pra ninguém, o Jacob. Pra tá? ninguém, porque ele não se comunicava com o Ben, mas ele se comunicava com o Richard, continuou se comunicando com o Richard. Então, mas ele... E cagou pra situação, deixou o Ben ficar líder quantos anos? Décadas, não foi? Não, porque rolava um esquema de livre-arbítrio. Então eu acho que ele podia falar o que ele achava, ou até tentar influenciar, mas ele não pode chegar e falar, olha só, Richard, Ben não pode ser o líder de vocês não, que esse olho esbugalhado é um filho da p*** do cacete. Ele, acho que não podia falar isso. É, eu não sei o que aconteceu, tanto mas... que ele chega pro Hurley e fala assim, Hurley, meu amigo... Tu quiser voltar pra ilha, tu pode voltar. Não quiser, tu fica aí. Comendo Doritos até explodir. Mas, se você quiser voltar, tem um avião saindo amanhã. Toma essa viola de presente. Foi de última hora, isso. Mas ele não falou, olha, você tem que ir pra ilha, que senão vai dar merda. Galera, ele sabe? É. Ele não pode dar uma ordem. Ele tem que. A pessoa tem que decidir por ela. Ele meio que influencia. Uhum. Assim como o Jacob Bizarro. O Nemesis. Deixa eu só te dar uma. Já que estamos falando de Jacob, Ben, Widmore, vocês notaram que eles têm a mesma relação? Porque quando o Widmore contrata o mercenário maluco Christopher Walken e ele mata a filha do Ben, o Ben fica putíssimo, sai da ilha, vai lá no quarto dele e fala assim: eu não posso te matar. Exatamente. É a mesma relação bizarra. Mesma relação do Nemesis com o Jacob. Exatamente. É uma coisa meio doida. A ser explicada. É, né? Por quê? Qual é o motivo que o Ben e o Whitmore não podem se matar, né, cara? O que possibilitaria isso, né, cara? Porque eles não são criaturas místicas, nada, são pessoas. São, mas né? Não sei. Às vezes pode também ser desmistificado. Ah, sei lá, tem um... É um acordo. O Whitmore morrer, sei lá o que acontece, né? Ele perde todas as... o controle da parada, o Ben vai perder o controle do que ele tem em terra. Mas sabe? É interessante, porque ele realmente tem uma relação espelho da relação dos outros. O que está na sombra da estátua? Assim, o que me parece é que Jacob está pagando de deusinho. Eu não posso fazer nada, mando, faço e aconteço, mas eu tenho que deixar a galera decidir. E o Jacob Evil, ou o Jacob Bizarro, ele está pagando de Lúcifer. Uh-huh. De vou ficar aqui na orelha, tereré, tereré, em cavalinha, não sei o que lá, para os caras fazerem o que ele quer. Uh-huh. A impressão que dá é essa. Porque quando terminou o último episódio, que veio aquele efeito sexto sentido, nas nossas cabeças, né? Porque tipo, bota, tem que ver tudo sobre o a gente começou até a rever agora o seriado, né? O que voltou na minha cabeça foram todas as pessoas que tinham morrido e que apareceram na ilha. Uh-huh. A primeira de todas, e que mais apareceu, virou porta-voz da parada, foi o pai do Jack. Depois apareceu o cavalo. O cavalo da Kate, que era o pai da Kate, sei lá. Apareceu pro Mr. Echo o irmão dele, que estava morto na ilha, o corpo lá, a caveirinha. É. E nessa parada foi sinistro demais, porque o Mr. Echo tava naquele negócio de desculpa, eu vou tentar fazer melhor e tal. E aí, antes dele morrer, ele fala: olha, fiz o que foi necessário pra sobreviver e não me arrependo porra nenhuma, faria de novo, a vida é assim, se acostume. Uh-huh. E aí o irmão dele vira pra ele e fala assim: por que que você tá falando comigo como se eu fosse seu irmão? Uhum. Faz uma cara de demônio foda. E aí nisso a fumaça vem e soca o cara na parede, no chão, em tudo que é lugar. Mas isso que você tá falando nada mais é do que a minha teoria, porra. Mor das duas fumaças, né, cara? Não é duas fumaças, cara. É duas fumaças. É a fumaça que incorpora as coisas boas e a fumaça que incorpora as coisas ruins, né? Não, cara, não, porque eu acho que a fumaça ali, esse Evil Jacob, ele usa as pessoas que morreram, usa a forma ou qualquer coisa nesse sentido, pra manipular as pessoas na ilha, entendeu? Porque... Mas eles também usavam pra coisas boas, como aparições do Walt, a aparição do cavalo, que eram feitas pra tranquilizar também, entendeu? Aquele cavalo é do garotinho do Corção Negro, você sabe. Outra aparição que teve na ilha, que ficou meio disfarçada numa esquizofrenia do Hurley, foi aquele amigo dele, o Dave. Uh-huh. Lembra aquele carequinha que ele... Porque ele é meio esquizofrênico e tal. Mas será que aquilo também não era a porra da ilha? Ou do Jacob Evil, ou do Jacob Bizarro, Nemesis, o que seja? Tentando manipular o Hurley de alguma forma? Só que ele era maluco mesmo, acho que... Ou maluco, ou o Hurley é um médium foda pra caralho. Aquele carequinha ali também teve o efeito de tranquilizar o Hurley. Mais ou menos. O Hurley ia pular no precipício atrás dele, cara. É, porra. Fica tranquilo, vem aqui, pula nas pedras pontudas, vai. E o Hurley vê fantasma fora da ilha também. No universo da série, ele tem uma mediunidade absurda. Ele conversa com todo mundo que já morreu e... Então, de repente, na ilha, ele consegue enxergar as coisas que os outros não enxergam, sabe? E ele vai fazer alguma diferença no final. Tanto que ele conversa com o Miles, que tem o mesmo poder, né? O mesmo dom, o que seja... Mais ou menos. O Miles, ele nem acredita escuta, em vida após a morte, essas porra. Ele vê a energia que tá em volta daquela parada. Ele fala assim: ah, eu não tô conversando com o cara já morreu. Tô vendo as energias, sei lá, místicas, cerebrais do cara, e aí eu descubro onde tá aquele negócio, o que o cara sabia, entendeu? Tá, isso é a explicação científica que ele tá dando pra uma parada aqui pro Hurley é mais intuitiva. Mas ele não conversa com o cara, assim, parece vivo, entendeu? Entendi. Ele sente as coisas. É, na verdade, isso é uma forma de interpretar a parada, né? Porque claro. O cara, ele pode simplesmente ouvir a pessoa falando com ele e achar que tá sentindo, mas whatever, né, assim. É. Mas o importante que é que os dois conseguem, de alguma forma, se comunicar com o morto. Sim. Seja ouvindo um eco do que aconteceu ou jogando xadrez. Sim, sim, verdade. O que o Miles, ele, por causa das pesquisas do pai dele, ele não tem alguma capacidade de ver o futuro ou ver o passado? Eu fiquei com essa impressão. Sabe o que me deu uma dúvida em relação ao Miles? Quando aquela galera da Sombra da Estátua pegou ele, ele aceitou a grana do Widmore pra voltar na ilha, blá, blá, blá. Aí ele tava comendo um nacho, um taco, sei lá, na rua, e os caras pegaram, jogaram ele no fogão. Pavão, e achei que era Esquadrão Classe A aquela hora, cara. B.A. ia puxar ele lá pra dentro. Quem pegou ele foi essa galera que tá na ilha agora, que foi no avião, é isso? Isso, a Ilana. Isso, e aquele outro cara com cara de cachaceiro. Certo. Uma cara de cachaça, foca, tá inchado, meu irmão, tanta birita. Tá, eles pegaram o Miles e falaram. E aí eles perguntaram: olha, o que que dorme debaixo da estátua? Aí o cara: ah, não sei. Ah, então você não tá preparado. Você não quer. Eles falam assim: você não quer se juntar a nós pra você poder ir pra lá com conhecimento, pra você saber por que que você consegue se comunicar com os mortos? Uh-huh. Entender o que que acontece contigo. E os caras sabiam quem ele era mesmo, sabendo os poderes mediúnicos dele ou extrasensoriais, o que seja. Então, ele ter esses poderes na ilha pode ter sido uma parada do pai mesmo, assim, ou do incidente, né? Se bem que ele tava no submarino, né? Tava no submarino. Então, assim, não sei. Também o incidente a gente não sabe o que aconteceu. exato. So you knew this would happen to Locke if we brought him back here? Son, I had no idea it would happen. I've seen this island do miraculous things. I've seen it heal the sick. But never once has it done anything like this. Dead is dead. You don't get to come back from that. Not even here. Dead is dead. Isso é foda. Por falar em dead is dead, cara, falar um negócio sem nada a ver. Mas logo quando apareceu o Sawyer lá na Dharma com o uniforme escrito La Fleur, quando acabou esse episódio, no dia seguinte, me falaram que, porra, quando o Ben atirou no Loki, lá atrás, em outros episódios da outra temporada, que ele cai no poço onde estão os cadáveres da galera da Dharma, que o uniforme que ele cai, assim, com a cara próximo, tá escrito La Fleur. Não. É o Horus. Pô, aí eu fui pra trás pra ver se essa porra era verdade. Eu não achava, cara, o episódio, cara. Fiquei desesperado, bicho, pra saber se era do cara ou não, cara. E aí? Aí eu fui pra trás e vi. Quando mostra a carinha do Loki assim de lado, bordado no bolso, tá escrito La Fleur. Não! Quando o Ben matou a galera toda ali também. Não acredito. Que pariu, cara. Cara, isso. Essa série é muito foda, cara. Isso é o maior easter egg. Que isso, cara? Sempre. O cara botaram só e armou debaixo do nosso nariz. É sério isso? Tava La Fleur? Tava La Fleur, pô. Então, ou seja, ele morreu ali com a galera toda. Caraca, puta. Sinistro. Sobre o uniforme também, falar mais um negócio. Uma das coisas que logo a primeira vez que se falou em Jacob foi naquela cabine maluca. Casinha da floresta lá. A casinha. E que aparece aquele reflexo dele que o Loki vê. Ele tá vestido com o que parecia na época ser um uniforme da Dharma. Sim, sim, verdade. Aí que mais tarde eu vim pensar que não era, na verdade, o uniforme da Dharma. E sim um uniforme do exército que os caras usavam ali na década de 50, tava mais na verdade pro uniforme do exército do que pro uniforme da Dharma. Nessa temporada eu pensei nisso, depois daquele episódio lá do Jughead. E aí, pô, veio o meu parado. Pra que ele usava isso, cara? Ele queria sacanear quem ali? Porque ele apareceu com algum propósito naquele momento. Mas aí é que tá, cara. Quando a Ilana foi lá com a galera da estátua e ela entrou na casa, aconteceram várias paradas ali, né? Primeiro, quando mostra a casa pela primeira vez, a casa tá cercada com pó cinza sinistro. É, são cinzas. E naquele filme A Chave Mestra, com a filha da Good Hall, diz que o pó de tijolo, que não é cinza, mas é um pó, ele impede que uma pessoa que queira fazer mal a você, ou espírito que seja, passe da linha, passe, né? Passe dali, exato. Então, teoricamente, aquela é uma cerca, né? Uma cerca mística, né? É, isso a gente falou já. A mulher, a Ilana e a galera da estátua chegar lá com aquele container gigante, com lapidos, a cerca tá aberta. Tá. Whatever já não tá valendo mais. É. E aí ela entra lá dentro, não acha porra nenhuma, acha só um facão com uma estátua no tecido. Que era o facão que o Jacob usou no início pra cortar o peixe. Que facão bom do caralho, que dura esse tempo todo. Parabéns, cara. É foda. Será que era faca de guinço? É, eu tenho faca de guinço aqui, cara. É boa mesmo. Aí ela sai da cabana e fala pro cara com cara de cachaça lá. É. Olha, ele não tá mais aí e essa casa tá sendo usada por outra pessoa há algum tempo. Outra pessoa? Ela não fala essa casa, ela fala someone has been using it. Ah, whatever, né, cara? Tá na cara que é a casa. É. Ela sai da casa e fala isso? Não sei, pode ser, sei lá, o poder do pó do diamante do Jacob. Tá, mas whatever. É a casa, tanto que ela vira e fala, pode queimar. Sim. Que a casa que era do Jacob não é mais. Mas ele deixou uma dica lá. Tava facão com o tapetinho lá com o desenho da estátua. Mas peraí. Eu posso estar maluco, mas não era essa casa que a Rose e o Bernard estavam usando, não? Não. Tô maluco. Caraca, essa galera chega a procurar o Jacob e sai a Rose e o Bernard lá de dentro. Ia ser excelente, cara. Mas sabe o que é engraçado? Porque essa casa que o Jacob teoricamente usou, que ela foi lá, ela sabia onde estava indo. Que ficava o Ben, o Locke e o Hurley. Que nem três baratas tontas andando pela floresta procurando a casa. Teoricamente a casa se movia, né? Não tinha um negócio desse. Tanto que eles não conseguiam achar de novo, acharam por cagada e não sei o que lá. O Hurley foi o único que conseguiu achar. E ela foi direto. Ela foi certeiro. Mas ela é truta forte do Jacob, né? É, cara. Ela é. É trutíssima. Mas sabe o que é engraçado? É porque essa casa foi construída pelo Horus. Sim, dá a entender que sim. Aquele cientista riponga. Não, dá a entender não. É essa casa. É essa casa. Porque ele tá lá cortando a madeira em loop no sonho do Loki. Uh-huh. E aí ele fala, eu tô construindo uma casa pra mim, pra patroa, não sei o que lá. E tem um mapa. Tanto que o Loki vai atrás do mapa do Horus pra chegar na casa. Então, com certeza, tá certo. E aí o Jacob falou, que ótimo, gostei, vou ficar aqui. A gente não sabe exatamente quem era, o que aconteceu. A gente acha que é o Jacob. Então aquela visão que ele teve pode ser uma incorporação do Horus também. É, cara, que o Horus tava morto. Quando o Loki teve esse sonho do Horus mandando ele pra cabaninha, não sei o que lá, era o Jacob bizarro usando a forma do Horus, que estava morto, pra fazer o cara chegar lá. Então, é uma coisa de doido porque o Ben, a gente descobre que ele nunca viu o Jacob. Nunca? Ele era um frustradaço. Aí, peraí, deixa eu voltar no negócio das duas fumaças, cara. Eu acho que os dois incorporam, tanto o Jacob quanto o outro, não sei. Entendeu? Não tem então as duas fumaças. Não, são duas entidades, a fumaça é alguma coisa à parte, cara. Não tem nada a ver. Peraí, mas eles usam pra fazer as incorporações, tanto o Jacob como o Nemesis lá dele. Cada um usa de uma forma. Um usa pra fazer as coisas acontecerem pro bem e as outras o outro usa pra aflição e pra... Eu já acho que o Jacob não assume forma por causa justamente do tour dele pelos Estados Unidos e tal, porque dando toque mágico dele em todo mundo, entendeu? Eu acho que quem assume forma é o Jacob bizarro. O Nemesis. Eu até acabar essa porra, eu vou levar a teoria das duas fumaças pra eu comer. Então, o Jacob, na verdade, nunca usou essa casa. Teoricamente, nunca usou. De repente, essa casa tava... Ela era uma prisão pro Jacob bizarro. Peraí, como assim? Se a Ilana foi direto atrás do Jacob nessa casa? Porque, de repente, o Jacob prendeu o Jacob bizarro, o Nemesis, nessa casa. Por isso que tinha essa cerca. É. Que eles tinham uma rixa. A ideia que o último capítulo deixa é que o Jacob sempre morou, sempre ficou na estátua. É. Nunca teve cabaninha. É, e aí nós descobrimos que o Jacob ou é uma frieira ou um bicho geográfico, né? What lies in the shadow of the statue? Ele é quino som nessa rua. Então, e quando ela chega e fala que alguém tá usando, parece o seguinte, o cara, o Nemesis, estava preso lá dentro e aí alguém foi, abriu a cerca e ele saiu. Isso, e exato. Essa porra é a fumaça. Exato. E ele que tá escrotizando a ilha. Mas quem abriu aquilo ali foi o próprio Loki, não foi? Eu não sei. Pode ter sido o Loki, pode ter sido o Ben, pode ser do Hurley tropeçando quando eles foram lá perto da casa. Não, eu acho. Que foi, se eu não me engano, foi o próprio se Loki. Se quem tava preso lá é o Nemesis, Jacob Bizarro, e ele é a fumaça, ele foi liberto antes, bem antes do avião cair. Será? Porque no primeiro dia que eles caem, eles ouvem a fumaça. Mas ele não é a fumaça. A fumaça é independente dele. Ah, a fumaça é independente dele? Sabe por que eu acho isso? Ele controla a porque fumaça. Eles estão indo, ele tá indo levar o Ben pra ser julgado, né, pela ilha, né? O Loki. Ah. E aí o Ben cai num buraco e aparece a fumaça. É. E aí a Fumaça fica lá fazendo show off de vida passada, não sei o que lá. É. E aí perdoa ele. E aí quando a Fumaça vai embora, aparece a filha. Uhum. E o Loki não tá lá ainda. E aí a filha fala que vai fazer acontecer, sabe? Que se não obedecer, obedecer o Loki. E aí depois disso, depois que a filha some, o Loki aparece. Isso. Então, a Fumaça que toma forma dele? Não, é eu acho que a Fumaça é uma coisa. Ah, uma tá. Entidade da ilha, uma máquina de defesa que já foi dito. Ali, se ele tava incorporado no Loki, dá a entender que o Loki não sabe que o Ben teve aquele encontro com a filha dele. Porque tem uma mudança de comportamento ali do Ben que o Loki não entende, não, cara. Também. Até pergunta pra ele o que aconteceu. Não, nesse momento, já não era o Loki. É. O Loki morreu, o Ben matou o Loki fora da ilha. Exato. Dead is dead. O que o Loki queria, o Loki Evil... Evil Loki. Tá ficando sinistro, né? Loki bizarro. Jacob bizarro. O que ele queria era que o Ben matasse o Jacob. Certo. Eduardo Spohr. Isso. Sim. Porque ele, Jacob bizarro, Nemesis, não podia matar o Jacob Eduardo Spohr. Isso, ok. Toda essa papagaiada, tudo que aconteceu nessa série foi pra manipular o Ben. Exatamente. Uhum. Pro Ben ir lá e conseguir o famoso internacional loophole. Exatamente. Porque você vê, quando o Ben tá na ilha, garotinho, não sei o que lá, e ele vai pra floresta, ele vê a mãe morta, e ele vê a mãe várias vezes morta na floresta. Vê. Já era... O coisa ruim. Isso. Falando, né? Vem cá, garotinho, que eu vou te ajudar. Tu vai me ajudar a fazer um negócio aqui. Sim, sim. E isso foi o mais foda desse final de temporada. Porque na quarta temporada, o Loki apareceu morto. Na quinta temporada, volta com um personagem que tá morto mesmo, todo mundo falando que morto é morto. Aham. Uhum. E a gente, ah, beleza, maneiro. O Loki é um personagem foda, não podia morrer mesmo. E no final da temporada, ele tá morto mesmo. É, né, cara? Dead is dead. E aí, é foda perceber, e aí é um flashback sexto sentido total, que quando o Loki fala pro Richard e falar com ele naquela hora... Que ele tira a bala da perna e fala, olha, você vai ter que morrer, não sei o que lá, não sei o que lá. Já era o Evil Jacob bizarro. Nemesis. Influenciando o Loki através do Richard. Ele já tava falando, exatamente. Foi muito foda isso, cara. Mas foi uma muito parada foda. Que quase pirou a minha cabeça foi que, assim, desde a primeira aparição do Richard, eu sempre pensei, bom, não importa se o Ben é bom ou mal, não importa se o Loki é bom ou mal, não importa se a Fumaça é boa ou mal, eu sei que pelo menos o Richard Alpert é do Ben. É o que parece. Quando o Loki chega e começa a cagar regra, e aí o Ben chega pra ele, tá esquisita essa história, né? Aí o Richard vira pro Ben, começa a fazer fofoquinha. Vocês vão me dar um jeito nisso. Eu falei, caralho, o Richard é um filho não. da... Não, acho que não, sabe por quê? Porque, ah, precisamos dar um jeito nisso. Bota ele no submarino e manda ele ser milionário. Porque chegou e falou assim, ah, eu quero que você me leve ao Jacob. Aí o Richard, você não acha que tá muito cedo? Você acabou de chegar? Eu falei assim, puta, tá enrolando, cara. É, tá enrolando o Loki, tá enrolando o Loki. Depois ele começa de mimimi com o Ben. Eu falei, é todo mundo safado nessa porra. Mas no final a gente vê que não. Ele tava sendo cauteloso mesmo. É, ele achou estranho, porque já viu tudo acontecer na ilha. Mas menos pessoas mortas voltarem. É, exato. Nesse momento, que né, nos últimos episódios, o Ben tá no Mind Games Madness. Deixa eu cortar o pensamento pra falar uma outra parada. Ele fez uma coisa de bom pra alguém nessa temporada, cara. Ele matou aquele pobre coitado daquele Caesar, cara. Foda, sabe, verdade. Galera, que era o único imbecil que tava naquele avião querendo ir pra Goa mesmo. Ah, tá. Sabe, o cara que tentou lá na ilha sem ter a menor ideia do que tava acontecendo. Todo o resto que tava dentro do avião de uma forma ou de outra queria cair era naquela ilha mesmo. Aquilo foi whatever foda. Foi pra justamente pra morrer, cara. Era o camisa vermelha. Exato. Ele era o único que tava no avião que queria ir pro destino final, né, cara? É verdade. Coitado do Lapidus também queria, né, cara? Ai, ai. Mas o Lapidus de cara, quando olhou ali pra dentro e viu aquela cabeçada, falou, pô, igual eu não vou chegar, né, cara? What lies in the shadow of the statue? Mas é, aliás, essa temporada teve uma galera que veio só passear, né? Lapidus, a Juliet, essa galera, tipo assim, eles não fizeram nada além de estar lá. Não, mas olha só, não. Até o Desmond, né? Não, o Desmond nem apareceu. Cara, mas, olha só, eu tenho uma teoria foda do Desmond. Ah. Essa galera apareceu nessa temporada porque eles vão ser importantes de alguma forma pra última, menos a Juliet. A Juliet só fez alguma coisa no final. Não, mas a Juliet, ela apareceu nessa temporada por quê? Pra dar uma base pro personagem do Sawyer. A importância dela foi porque o cara, que era um desregrado, que era um whatever pra todo mundo, egoísta, ele, sabe, se importou com alguém. Na verdade, ele sempre se importou, né? Ele sempre foi o cara muito mais foda que o Jack desde o início, né? E ali tava mostrando que o cara tá numa vida, 3 anos, tá com a mulher nesse tempo todo, sabe, amarradão. Tanto que ele fala pro Jack, sabe, quando ele tá transformando a cara dele em massa de tomate, ele fala, porra, eu tinha uma vida aqui, filha da p***, sabe? Tava com a mulher aí, não sei o que lá, um dia, 2 dias, você vem pra cá, você me foda em tudo, cara. Exatamente. Que porra é essa? Que uruca, né, cara? Então ela foi o whatever essa temporada porque ela tava lá só pra isso mesmo. Mas ela mandou bem. O Lapidus aparece porque ele era o piloto do voo original, que não pôde voar e foi um cara no lugar dele. Ah, verdade. E ele voa e o cara lá, o cara de cachaça da estátua, fala, ele pode ser um dos candidatos? Fala isso? Fala. A mulher fala, não sei, vamos levar pro Vida Estúpida. Assim, eu acredito piamente que o Lapidus tenha alguma parada na série pro futuro, sabe? Quem tava perdidaço era esse outro cara mesmo, esse ticano aí, que levou um tiro nos cornos. Has it occurred to any of you that your buddy's actually going to cause the thing he says he's trying to prevent? Perhaps that little nuke is the incident. So maybe the best thing to do is nothing? I'm glad you all thought this through. Jacob e o Jacob bizarro. O Evil, certo. Jacob, o Nemesis, certo? Nemesis. I have so many names. Eu desculpa, né? Aquela cena inicial muito legal, ele tá lá observando que, obviamente, deve ser o Black Rock chegando na ilha, né? Sim, foda. Irado, mais um daqueles negócios da série. Matou a minha teoria da ilha surgir em cima do Black Rock, mas tudo bem. A minha teoria também do tsunami foi pro saco há uns 2 anos atrás. Aí vale falar um negócio. O Black Rock, aquele navio, é mais ou menos de que século aquele tipo de navio? Diz que isso aconteceu no século XIX. Entre 1849 e 52, parece. Porque o navio saiu da Inglaterra em 1845 então, e teoricamente sumiu 7 anos depois no Pacífico. Ali então, a estátua ainda estava de pé, então a destruição da estátua é um negócio recente. Exatamente. Exatamente, com certeza. Porque ali a estátua tá de pé, isso não tem tanto tempo pra trás, assim. O que a gente achava que era uma coisa da antiguidade que desmoronou com o tempo, não foi. Pois é. Até cheguei a pensar que a bomba que iria destruir a estátua. Não, mas eu acho que ali ela já tava destruída, na década de 70. Não, mostrou que na década de 70, quando eles estão pulando no tempo ali que nem um doido em frente ao poço, e que eles terminam na década de 70, a estátua já não já tá sumiu, mais lá. É verdade. E passagem muito foda quando o Locke desce e aí eles dão outro salto temporal e aí o Sawyer fica puxando a corda enterrada, muito maneiro. Muito bom. E meio esquisito também o fato deles estarem pulando no tempo que nem um doido, porque a catraca tava meio solta, né? Você achava que era uma coisa, né, do destino? Não, era a roda do cono que tava soltada. Exato, né, cara? Mas é interessante também, é porque só eles que estavam pulando, né? Pois é. Só uma galera que tava, né? A Rose e o Bernard também. Também. Toda a galera do voo tava pulando. Toda a galera que, teoricamente, era do presente ali, sei lá, né? É meio bizarro. Não, porque os The Others estavam pulando? Essa aqui não. Mas é porque eles estavam pulando porque, será que eles têm uma outra relação com a ilha e aí não pulam? Não sei o que foi. O Richard não tava pulando. Não, ninguém. Com certeza não. Mas não. Um The Others. Só a galera do voo que tava pulando. Só a galera do voo, exatamente. Do voo e o... Não, do voo não. A Juliet não era do voo. Tá. Galera que foi pra lá depois de um certo tempo, talvez, não sei. A Juliet também pula. E ela tá na ilha há mais tempo do que todo mundo ali. É só uma galera que tá lá depois de um certo momento que tá pulando. E é interessante, esquisito até pra gente, quando a gente começa a pensar em viagem no tempo, é que é o seguinte, a galera que parou na década de 70, teve a galera parando na década de 70. Aí eu conheço gente que parou na década de 70. Tem muita gente, cara. Olha o que acontece. Até eles voltarem pra ilha, passaram-se 3 anos pra galera que tava no presente e 3 anos pra galera que tava na década de 70. É certo? Verdade, é verdade. O tempo que uma viagem no tempo não significa nada. Eles podiam ter chegado no mesmo dia em que os outros apareceram lá, entendeu? O tempo mais ou menos correu junto. Ah, mas isso pode ter a ver com um negócio de sincronismo, de janela de entrada. Eu não sei. Porque você tá vendo pela série, pelo que até agora, tudo que aconteceu é que ela segue aquela premissa de que o tempo não pode ser alterado. Tudo que aconteceu, aconteceu. Certo. Ou seja, se eles estão lá, a foto deles estava lá na Dharmaville desde o início, que eles tiveram na década de 70. Teoricamente, o incidente tinha que acontecer e eles foram a causa disso, etc. Uhum. Só que tem essa noção de que o Desmond é alguém especial. Sim. Porque o Faraday vai lá, bate na porta da Hatch no passado e fala com o Desmond: é, tu tem que achar minha mãe! E começa a sangrar no nariz e memória nova. E aí, no presente, o Desmond acorda: ih, caraca, me lembrei do negócio. É, não, exato. Ele conseguiu uma nova memória. É isso que deu pra entender. É. Então que ele teria esse poder especial de conseguir mudar algo. Sim. Através do tempo. É, eu acho que o que acontece? A mãe do Faraday fala pro Desmond, quando o Desmond volta no tempo, na verdade, quando a consciência dele volta no tempo. Lembra quando teve a explosão magnética? É. A consciência dele voltou no tempo e aí ele tentou mudar as coisas. Tentou não ir pra ilha. E ela falou: olha, tu vai ter que ir pra ilha, é o teu destino ou qualquer coisa do gênero. Não tem jeito, não adianta tentar fazer diferente. É, ela fala pra ele que ele não tem como mudar o passado. Mas aí depois ela fala, olha, ele chega lá e fala: porra, você vai tomar no c***, sabe? Uhum. Tô indo embora. Vem aqui pra nada, tô indo embora. E aí ela fala: olha, ele não terminou contigo, hein? É, é uma frase desgraçada. Foi a única participação do Desmond nessa... Cê, mas é porque temporada. O Desmond, cara, eu acho que quando a ilha teve aquela explosão magnética, ele teve algum negócio que ele meio que tá independente da linha do tempo. O que eu acho que pode acontecer é que no final da quinta temporada, os caras conseguiram alterar o futuro com aquela explosão. Que não foi um incidente. E que o Desmond é a única pessoa que vai lembrar de tudo. Olha, será que essa vai ser a dinâmica da última temporada? Entendeu? E aí o que ele vai fazer? Sei. Ih, caralho, lá, não sei. Eu lembro de tudo. De repente, por eles ter acontecido alguma merda, a Penny morreu, sei lá, qualquer coisa, motivação dessas, idiota. E aí não, ele vai tentar... Não, a Penny morreu não. Sabe qual é a merda? O filho dele, naquela hora que tá no hospital, eles deixam o filho pra trás com alguma enfermeira ou com alguma porra. Eu aposto que o nego zoou o filho dele ali, cara, que não mostrou ainda. Quando, eu acho que é ele que tá no hospital e a Penny entra pra olhar, ela larga o filho pra trás, com a coroa, com a Heloise e uns outros enfermeiros. A Heloise vai embora. É? O hospital encontra com o Idmo lá fora. E não ela mostra... dá um tapa na cara dele, até. É, e não mostra... E não mostra mais o filho do Desmond. Eu tenho pra mim que alguém vai ter pego esse moleque, cara. Cara, o Desmond, ele é a chave pra alguma coisa. Assim como, sei lá, o Aaron... E aí vai ser a motivação do Desmond de voltar pra ilha. What lies in the shadow of the statue? Mas vocês acham que a Juliet conseguiu ou não mudar o futuro? Ah, é esquisito, porque até ali, tudo que eles fizeram parece se moldar com o que aconteceu. Ou seja, eles conseguiram... Não, eu acho que ela não consegue mudar nada. A velha fala pro Desmond, vocês não conseguem mudar o passado. É, eles conseguiram alertar a Dharma pra ir embora, que levou embora as crianças, o Rock Dennis, o Fabiabu criança. Mas de repente isso era pra ter acontecido mesmo. O professor lá caiu o negócio no braço dele, que ele vai perder o braço, entendeu? Então, teoricamente, parece que tudo realmente está se moldando para o que aconteceu mesmo. Exatamente. Mas tem um elemento novo que eles introduziram nessa temporada com o Faraday, que foi a tal da variável, né? A variável. O tempo todo que ele ficou lá no passado, ele dizia que não dava para mudar, que era aquilo mesmo, que nada que eles fizessem fosse fazer diferença, né? Aí ele ficou um tempo fora da ilha, né? Fazendo é, ele que... foi para Pearl Harbor. E voltou... Ann Harbor. E meio que voltou com a resposta, né? É, ele voltou com uma ideia de como mudar as coisas. Exato. É que a gente não sabe se é funcional ou não, né? Talvez porque, ele tá, e a motivação dele era salvar Rock e Dennis. É, pois é. Sempre o amor. É. Por sinal, foi um dos erros que, pô, a galera, os produtores admitiram já. Claro que já tiveram alguns erros de consistência durante os anos todos. Mas esse personagem da Charlotte é um dos erros que ficaram mais famosos aqui do Lost, né? Que é a idade da menina, que não bate o... ela ter aquela idade na década de 70, com a forma dela, a aparência e tudo mais, com que ela volta no futuro. Foi uma bobagem do roteiro. Não, foi uma bobagem a personagem dela, que não fez nada. Nada. É. Fez nada. Só ficou assim, eu queria achar o lugar que eu nasci. Aí pronto. Aí você falou que não era pra eu voltar. Aí ele falou assim, olha, não volta aqui, morreu, acabou. Mas ela é a motivação do Faraday. Tem um monte de personagem de motivação nessa série. Personagem de motivação. Esse é você na série. Não, porque o Faraday, pra ele, ó, o tempo é imutável, você pode fazer o que você quiser, o que vai acontecer. Mas quando ela morre, isso abala tanto ele, que ele passa vários anos em Pearl Harbor, até, e quando ele volta, olha, descobriu uma maneira de mudar o futuro. E na verdade não é, ele não descobriu porra nenhuma, ele achou que tinha descoberto, né? Tanto é que a mãe dele manda ele de volta pra ilha. Isso, exatamente o que eu tava pensando. Sabendo que ele ia morrer. Sabendo ela que ele manda morrer. Ele de volta da ilha, porque ela sabe que é a única forma de ter continuidade no tempo. Sim, é. E aí quando sair, dá o tiro no bem, que você fala assim, ih, caraca, zerou o universo. Não, era aquilo mesmo que aconteceu. Foi era levado, aquilo que tinha que acontecer. Exato, né? Então, tudo aconteceu dessa forma. Quando o Faraday morre, ele fala pra mãe, né? Fala, você sabia. Isso foi foda. É, ele não entendeu nada. Ele viu que ele tinha pensado errado o negócio. Aí ali ele entendeu tudo. Ali ele entendeu tudo. Ele viu que ele não tinha entendido nada, na verdade, entendeu? Ele realizou que, pô, ele tava falando bobagem. Aí ele fala assim, você sabia e me mandou mesmo assim. Exato. Mas também que diferença ia fazer? Ele tinha feito o experimento dele lá e tava retardado. Ah, é verdade. Ele ia cagar e esquecer de limpar a bunda. Porra, cara. Ele foi que pra vive ilha, uma aventura no espaço-tempo. É. Tá reclamando de quê também, porra, né, cara? Exato. Eu acho que mudou o futuro. Hã? Pronto. Mas eu tenho dois argumentos que corroboram a minha teoria. Diga. Ó, vocês vão ver que o próximo Nerdcast eu vou fazer a mesma coisa, cara. Eu vou jogar na cara de todo mundo. E o futuro mudou. Porque olha só, dentro de uma estrutura de roteiro, não tinha por que eles então colocarem esse elemento novo que o Faraday trouxe, que era a tal da variável. Mas sempre a variável acabou. Mas foi o que o Miles falou. A variável acabou se tornando a causa do próprio incidente. É porque, como eles não sabiam como o futuro acontecia, como as coisas se desenrolavam pra chegar no incidente e tarará, tarará, todas as ações que eles estavam fazendo achando que iam impedir alguma coisa, na verdade estavam. Realizando, estavam construindo o futuro da ilha. Exato, essa que é a parada. Então vamos pensar como os produtores do Lost. Que a cada temporada eles mudam completamente a dinâmica e meio que esquecem o que aconteceu antes. Se o futuro não mudou, a próxima temporada ela vai ser meio que uma continuação direta do que aconteceu agora, né? É, a gente não sabe. A gente vai ver eles tentando voltar. Uma hora eles vão voltar. Peraí. Eu li qualquer coisa que a próxima temporada vão ser, na verdade, uns 5 episódios só. Não. Tá maluco, cara. Tá maluco, rapaz? Calma, tá peraí. Eu li... O resto tudo vão ser explicações do que aconteceu. Ah, tá. Sim. Tá porra, que pavor, cara. Vai acabar logo, entendeu? Em 3, de 3 a 5 episódios. E o resto tudo vão ser eles contando o que aconteceu. Não, mostrando, contando não. Né, com encenações, mas o que aconteceu pra chegar nos pontos lá. É, mas teoricamente isso faz parte da trama. É, e essa é a mudança que o Fábio tá falando. Essa é a mudança de estrutura da temporada que vem. O quê? Vai ser todo mundo sentado nas cadeiras conversando? Ah, como vai ser, eu não sei. Mas eu acho que essa é a mudança não. De estrutura. Vai ser o Jacob no estilo do He-Man contando. Né? A moral da história foi. O que eu acho que vai acontecer é, eles vão começar, porque agora não tem mais dúvida, não pode surgir mais dúvida. Ah, é? Então, eles vão começar a sexta temporada explicando e vai ser assim até o final, sabe? Todas as dúvidas que estão na internet, eles pegaram a lista e vão responder. Pegaram a pauta do Nerdcast? Isso. Se eu fosse produtor ou diretor, eu faria diferente. Eu, no primeiro episódio, criava mais uma dúvida, que é pra enlouquecer todo mundo de vez. E aí, assim, e aí, começava a responder. Boa, boa. You're trying to prove me wrong, aren't you? You are wrong. Am I? They come, fight, they destroy, they corrupt. It always ends the same. It only ends once. Anything that happens before that, it's just progress. Do you have any idea how badly I want to kill you? Yes. One of these days, sooner or later, I'm going to find a loophole, my friend. Falando em criar dúvidas, o início e o final do season finale daquela temporada criaram mais dúvidas que a temporada inteira, né? Sim. Porque eles apresentaram esses dois novos elementos que mudou toda a perspectiva da gente sobre. Na verdade, o final criou mais dúvidas que acho que a série inteira. Sim, né? Sim, com certeza. Que são o Jacob e o anti-Jacob. Certo. O Evil Jacob. Jacob bizarro. Que é engraçado que na cena inicial o Jacob está de branco e o outro está de preto. Aham. Né? Sim. E aí, se você lembrar de um capítulo lá na primeira temporada, um dos primeiros capítulos. Aonde? É, tá bom. Lá. Se você lembrar desse capítulo, o Walt tá conversando com o Locke. Isso. E o Locke tá jogando gamão. E o Walt era uma criança, ainda não jogava na NBA. É, exato. Tem uma teoria que o Walt vai virar o Jules do Pulp Fiction. O cabelo tá crescendo. Uhum. O Aaron é o Travolta, é isso? É o filho do Desmond. O Locke, quando vai explicar o gamão pro Walt, olha que foda, primeira temporada. Ele fala assim: esse é um dos jogos mais antigos da humanidade. Uhum. Já encontraram, sei lá, 5 mil anos atrás em escavação e tal. E ele fala, dois lados, um branco, um preto. Quando você olha esse final da temporada, você vê que esses dois estão numa espécie de um jogo antiquíssimo. Não, e tá um de branco. Um de branco e um de preto, né? Na primeira temporada tem uma parada que é foda e que mostra que eles estavam pensando nessa porra e eles sabiam o final dessa série, cara, desde o início. Uhum. Além do gamão. Sim, a gente reviu. Quando eles encontram o Adão e a Eva, ou a Rose e o Bernard, como você queira, dentro do bolso de um deles tem um saquinho. É, o Jack acha. E o saquinho tem duas pedras, tipo dois cristais. Isso. Um preto e um branco. Puta! E não é o mais foda. Não é. Depois a Claire tem um sonho. Quando ela tava grávida ainda. Isso, no episódio acho que 10, se eu não me engano. Aham, primeira temporada. No sonho dela, ela encontra o Locke numa mesa, como se ele tivesse, como se fosse uma espécie de vidente. Ele tava virando umas cartas. É. Ou tava jogando paciência, né? Exato. E aí ela vai falar com ele e ele olha pra ela, quer dizer, ele tá de cabeça baixa, na verdade. Uh-huh. Quando ele olha pra ela, ele fala qualquer coisa assim, whatever. Uh-huh. Mas o que importa é, um olho do Locke é preto. Putz! E o outro é branco, cara. Meu Deus! Que pariu, a gente reviu isso, cara, deu um frio na espinha. Não, eu caí no chão, cara. Caí no chão. Fiquei em coma, 5 minutos. Caraca, é isso que é pensar desde o início foda, do negócio, foda, cara. Tá cara. Provado lá, cara. Só vamos ver no que vai dar, né? Então você pensa, caramba, será isso uma metáfora pro que está acontecendo na ilha? Então todos são joguetes, porque aquele diálogo no início é muito importante. Porra, cara, aquele diálogo eu assisti umas 20 vezes, caralho. E aquele diálogo é importantíssimo, cara. Exato. Os caras conhecendo o público dele, e o tipo de fã que gosta e Lost, eles devem ter escrito aquilo com cuidado. Que nem de advogado quando escreve contrato, né, cara? Exato, exatamente. Ele deixa entender que o Jacob que fica trazendo... É, ele fala, atraiu aquela galera. O cerne dessa discussão deles é que o cara ruim, o cara de preto, que a gente não sabe se ele é ruim realmente, é. O cara de preto, ele fala assim... ele começa a falar assim, você tá tentando provar que eu tô errado. Isso. E aí o Jacob fala, você tá errado. Isso. Você não sabe o que é, alguma discussão foda que eles estão tendo, uhum. Né? Ele fala com desdém, né, cara? Ele fala, you are wrong. You are wrong. Muito forte. E aí ele chega e fala, esses caras vão chegar aqui e é sempre a mesma merda. Aham. Uhum. Vão matar, vão corromper o cacete. Até o final. Só faltou escrotizar. É, só faltou escrotizar. E aí o Jacob fala assim, não faz mal, só precisa terminar uma vez. O que aconteceu antes disso? É evolução. É progresso, né? É. Não, não é depois disso? Não, antes. Antes. What happens porque acabou, before, não acontece mais nada. Então parece o quê? Que o Jacob está esperando acontecer um evento que seja a parada mais importante da existência dele. E que ele fica trazendo essa galera porque ele não sabe quando isso vai acontecer. O que importa é que aconteça uma vez. Entendeu? E aí, eu vou resgatar aqui um negócio dessa série, é martelado em todo episódio, basicamente, e que se não for explicado, vai ser uma revolta inacreditável. São os Bad Numbers. Os Bad Numbers e a teoria da equação de Valenzetti diz que a equação determina o fim do mundo. Certo. O fim da raça humana, no caso. É, mas isso não foi explicado na série, sim. Sim, mas extras, foi explicado, né? No extra. Tudo bem que a gente não pode levar em consideração, mas eu vou levar. Uhum. E aí, todo o objetivo da Dharma Initiative era alterar a equação pra mudar o final, pra isso. Não ter o fim da raça humana. Tudo que eles estavam fazendo, experiências psicológicas, magnéticas, sociais, o que seja, tudo isso era pra tentar mudar alguma coisa nessa equação. Uhum. Então eu acho que esses números e essa equação de Valenzetti tem alguma coisa diretamente relacionada com essa questão de só tem um final e qualquer coisa que vá mudando lá é lucro. Teoricamente, a Dharma estava procurando por um loophole. É, exatamente. Exatamente. Porque tá tudo no loop e que vai levar ao fim, à destruição de tudo. Tanto, né? Que nos jogos, nos ARGs e tal, eles estavam dispostos até a matar uma parcela grande de uma população pra fazer alterar essa equação. Exatamente. Entendeu? What lies in the shadow of the statue? Quer dizer, aí nascem várias teorias de que, bom, a mais forte, pelo que eu vi, é que esses dois caras são uma espécie de deuses. Isso, entidades, né? Entidades, assim. Né? Daí vem todo o misticismo. Porque não de volta. São deuses, assim, quer dizer, na verdade, conceitos de deuses e tal, por favor, não mandem e-mail sobre isso. Eles são mortais. Que é uma coisa doida, né? Né? Porque o Ben esfaqueia. E mata, assim, e mata, né? ele fica. Joga no fogo e tudo. Exato. Faz churrasquinho. Diego. Então eles são criaturas que têm algum tipo de poder, tanto que o Richard não envelhece, as pessoas na ilha não adoecem, a não ser as que eles querem, sei lá, né? Porque o Jack adoece, o Ben adoece, tem uma parada com mitologia e que um deles seria o deus da colheita e da fartura e de não sei o quê, e outro deus não sei de onde. É, por causa... Não, tem a ver porque a estátua... É de um deus egípcio, né? O jacaré não. De Sayote? A cuca, cara. Não, na verdade não é um jacaré. Aquilo é uma cara de hipopótamo mal feito. É a cuca mesmo. É porque é Taweret o nome do deus, e é o deus da fertilidade. Inclusive, a iconografia dessa deusa é grávida mesmo, que tem a ver com o negócio de fertilidade da ilha também. Talvez as mulheres começaram a deixar de engravidar quando quebrou a estátua. Olha aí. Mas eu quero dizer o seguinte, no final, quando o Locke, que na verdade é o cara de preto, né? Não tem dúvida disso. Fumaça ou não fumaça, é o cara de preto. É. Ele é o cara de preto. E fica lá envenenando o Ben. Ele fala, você vai matar o Jacob. Mas eu vou matar o Jacob, sabe? O cara nunca falou contigo, tu ficou doente, tua filha morreu, passou o pão que o diabo amassou aqui. Eu queria saber o motivo que você tem pra não matar o Jacob. Naquele papinho desgraçado, né? Exato. Então você vê que todo mundo é saudável na porra da ilha. O Ben ficou doente por influência ou manipulação, ou o que seja, deste cara de preto. Será? Porque ele usou essa doença pra, no final, sabe? Ah, o cara tava construindo a bola de neve, exato. Há muito tempo, né? Exato, exato. Exatamente, é possível. E aí, finalmente, matar o Jacob. Vocês acham mesmo que tudo isso tava pensado? Cara, eu acho que sim, viu? Eu acho que não, cara. Eu acho que sim, cara. Eu sou um cara que... Sei lá, cara. Você é um believer, né? Eu sou um believer de Lost, cara. Muita coisa que tá se encaixando, sabe? Que a gente... Cara, quando acabou o Session Finale, a minha mulher virou e falou, cara, vamos começar a ver desde o começo. É o esquema do que vocês já falaram, do sexto sentido, pô. Isso, exato. É. Cara, um monte de coisa que passou na nossa frente, tava na cara e a gente não viu. What lies in the shadow of the statue? Eu posso soltar a minha teoria, ultimate teoria, minha teoria final sobre Lost? Posso? Vambora. Okay. Provavelmente vou estar errado, como todas as minhas teorias estiveram erradas. Vou mandar aqui a minha teoria errada deste episódio. Esse negócio de só precisa acontecer uma vez ficou na minha cabeça. Uh-huh. O Jacob quer que aconteça o evento que vai criar toda a natureza mística da ilha. Entendeu? Não. Você tá entendendo? Não. Como não, a ilha viaja no tempo? A ilha não viaja no tempo. Não, a ilha não viaja no tempo. O que a gente entendeu é que a ilha viaja no espaço. Sim. Ela fica trocando de lugar. Sim, sim. E que eles, por um incidente maluco lá dentro, viajaram no tempo. Exato. Não, peraí. A velhinha fala que a ilha viaja no tempo. Ela fala isso? Ela fala que eles desistiram de descobrir onde a ilha vai estar e sim quando. Ah, é verdade. Então, eu acho que o Jacob está procurando, e o outro acha que não é nada disso, um evento no futuro que vá criar todo esse loop da ilha existir, viajar no tempo, ir pra lá, ir pra cá e não sei o quê. Por isso ele fala, só tem que acabar... uma vez, o resto é progresso. Peraí, ele fala só tem que acabar uma vez, ou ele fala só acaba uma vez? Só acaba uma vez. Que é muito diferente. Ele fala it only ends once, né? Isso, porque isso. Só acaba uma vez é independente da ação de outras pessoas. Agora, com só tem que, é porque ele pode influenciar. Só acaba uma vez, então. Independente da ação deles. É um ciclo que vai ter fim, uh-huh. E eles estão inseridos nesse ciclo. Mas eu acho que ele está se referindo ao ciclo, ao querer criar... Sabe, imagina que aquilo era uma ilha normal. Tá. Não, não pode ser, porque aí não tem ciclo. Exato. A tua teoria já tá furada aqui. Não, calma. Porra, eu achei isso tão genial quando eu pensei nisso. Calma, tem outro detalhe. É de certo que ele está procurando alguma coisa. Está querendo que alguma coisa aconteça, certo? Cara, é a parada da equação de Valenzetti, cara. Eu acho que é o início, é o fim. Sabe aquele negócio... É o meio. Valeu, Raul Seixas. Não, o fim, eu acho que o fim é o início de tudo, entendeu? Cara, não faz sentido isso. Sim. Não faz sentido nenhum. Não, porque olha só, quando ele tá morrendo, ele fala they are coming. Isso, exatamente. Quem é que tá vindo? Aí é que tá. Esse que é o grande loophole da série. Porque o primeiro entender é... O cara voltou no tempo, ou esteve no tempo, independente, viajou ou não. Ele esteve lá com a Kate garotinha e tocou nela. No Sawyer, no Jack. Ele não foi na Juliet. Não foi na Juliet, nem no Miles, nem nada disso. Kate, Sawyer, Jack e o Hurley depois dele sair da ilha. Foi no Locke, antes da ilha também. Ele, e na Sam e no Jim. Ele parece até que ele ressuscitou o Locke, ele caiu. É, deu bastante a entender que ele ressuscitou que o Locke. Ele meteu a mão no Locke, Locke. Mas foda. Pode ser que não também. Pode ser que não. O Hurley e o Said foi depois de sair da ilha. E o Hurley foi completamente diferente dos outros. Por isso que eu falo que o Hurley tem alguma coisa diferente, sabe? Nos outros, ele é só o fato dele tocar. É como se ele estivesse passando uma essência ou estivesse marcando a pessoa por alguma coisa, sabe? Marcando. E aí ele é o cara que teve o contato mais direto com os números num evento anterior à ilha, né? Hurley? Sim. Por causa da loteria. É, exato, os números aí, os números. O Hurley, ele é cercado pelos números. Uhum. É, pois é. E o que acontece? Aí ele fez isso tudo e morre no final e fala they are coming. Você imediatamente entende que essa que galera que tá no passado, na década tá de voltando. 70, e estourou lá o negócio, e que o Richard falou que viu todos eles morrerem, mas eles estavam no meio de uma explosão termonuclear e não viu ninguém morrer, né, cara? Ele não viu porra nenhuma. Não viu nada. Ele pode ter visto sumir, desaparecer. Exato. Ah. E aí quando ele acha que viu eles morrerem, na verdade eles podem ter sido lançados de volta... Pro presente. Pro futuro. É, mas... Só pode subir a música. Mas é essa a impressão que dá quando ele fala que eles estão vindo mesmo. Mas aí eles vão chegar no futuro e vai acontecer o quê, né, cara? Eles, né? Vai ser a cavalaria, vão chegar e matar o Ben, matar o Locke, matar todo mundo? O final da temporada ficou um clima de tensão inacreditável, porque no final da temporada tá o Evil Jacob, o Ben e o Jacob dentro da estátua, do pé da estátua, e o Jacob morto. No lado de fora tá a galera, a tropa de choque do Jacob, a Ilana e o cara de cachaça, jogando o corpo do Locke, que tava morto mesmo, no chão, e o Richard com a cara de fiz merda. Exato. Então talvez possa ser They Are Coming esses. Eu também acho. A tropa que ele falou, olha, eu conto com você nessa. Exato. Não vai me fuder. E ela tava lá toda leprosa no meio da Rússia. Exatamente. E no passado estoura tudo e não se sabe o que aconteceu. Então tá, sabe, tensão total. Tá garrafa de Coca-Cola que acabou de cair do chão, cara. Exatamente. Era isso que eles queriam. É, sim, eles conseguiram, parabéns. Queriam deixar a gente totalmente sem ter o que esperar. Ou então, aí pode ser também o que eu falei na primeira vez que a gente gravou o Nerdcast. Ai, meu Deus. Dizer que quem tá vindo aí é o Pernalonga e Santuna da Ponte do Pilão. What lies in the shadow of the statue? Agora eu quero saber só o seguinte, nessa loucura toda, porque todos os envolvidos estão na ilha, independente do tempo. menos o Aaron, o Desmond e o Walt. Eles estão fora da ilha. E eles, teoricamente, fazem parte daquilo tudo. Mas o Aaron era a criança mega importante. A Kate sonhou com o Locke falando de trás pra frente que ela tinha que voltar pra ilha. Depois sonhou com a Claire falando que o filho não podia voltar pra ilha, não traga ele de volta pra ilha. Não. Que era o Evil Jacob falando pra Kate, não traga ele de volta pra ilha. Será? Pode ser também. É, cara. Olha, interessante. Tem que rever mesmo. Porra! Não chegamos a conclusão nenhuma. Não, eu sei, mas ele não tem nenhum jaleco escrito lá, flor, nem nome caraca, nenhum caraca, ia ali. Ser assustador, né? Porra. Ia ser assustador. Caraca, né? Cara, ia ser maneiríssimo. Vocês não querem fazer um falso spoiler aí? Como assim? Falar que tinha? Falar que tinha, a galera fica louca e fica aí pra trás.